e no 475 da Harpa Cristã em Belém. Abra sua harpa cristã no 475 e louvemos ao Senhor. Louvemos ao Rei Bendito, louvemos ao Rei Bendito. Louvemos ao Rei Bendito, seu poder é infinito. Lá em Belém. Louvemos ao Rei Bendito.